todas as pessoas aí responsáveis para que o Lag estivesse hoje fazendo essa festa maravilhosa com vocês aqui em Itauari, tá legal? Kleber, chega aqui comigo, garoto, pra gente sobrevoar! Agradecer com muito carinho todo mundo que marca presença hoje aqui na festa do Círio de Itauari. É o meu terceiro ano consecutivo nessa festa e realmente eu fico muito feliz de poder voltar aqui em Itauari e ser recebido com todo esse carinho, tá legal? Alô, Kleber Promoções! Olha o negão aqui comigo, meu irmão! Atenção, meu parceiro Roberto Portela! Chega aqui com a gente também pra gente sobrevoar juntinho, garoto! Kleber Promoções! Fala pra mim, bem baixinho, qual é o som do teu coração, garoto? Fala! Pops, pops, pops, pops, som! Ele vai dar dia 9! Lá no Paraclube, ao lado das aparelhagens que ele dá maior valor! Pop Live Pop Som! Aniversário de 30 anos da empresa Pop! Claro, meu parceiro Roberto Portela aqui com a gente, ele, meu grande amigo Kleber Promoções, foram os caras que trouxeram o Pop hoje pra cá, viu, galera? São os responsáveis por tudo isso aqui! Sem falar no meu parceiro MM Produções, né? Então pronto! Bora, Roberto! Vamos sobrevoar, garoto! Uma história de sucesso. O Arrasta Povo Pop Som. Arrasta Povo Pop Som. O mundo conhece agora o Águia da Amazônia. A Águia da Amazônia chega para suprir os anseios do público que sentia saudades das inesquecíveis festas dos antigos Pop Songs, onde na mesma aparelhagem e em uma só festa, você vai curtir e dançar todos os ritmos e vertentes que o público paraense curte. Pop Song. Pop Song. Um novo conceito em aparelhagem sonora. Atenção, família. Alô, família Pop de Itauari! Atenção, família. Bora sobrevoar! Voa, meu águia! Vai sobrevoando a família Pop! Voa, meu águia! Voa, meu águia! Voa, meu águia! Voa, meu águia! Voa, meu águia! Voa, meu águia! Voa, meu águia! Abre tuas asas, meu águia! Abre tuas asas, meu águia! Abraça tua família! Abraça tua família! E dá-lhe bicada! Bicada! Dá-lhe a bicada violenta! Dá-lhe a bicada violenta! Bora começar! E a mãozinha de quem tá feliz vai pra cima! Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pro céu! Mãozinha pro céu, mãozinha pro céu! Bate na palma, bate na palma, bate na palma, bate na palma! A torcida do Paysandu tá aí, não tá?

foi de primeira, me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Ai, amiga. Na minha cama, juntos, cheguei. Ai, DJ. Bora pra pressão, meu irmão. Bora pra pressão, meu irmão. Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Bota no 12! Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Bota no 12, sabe por quê? O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. Quando o águia chega, meu irmão, não tem jeito algum. O bagulho e doida, neguinho! Não, não, peraí, a gente vai fazer assim. Chama o neguinho pra cá! Pode ser? Então lá vai! Mais uma pra selar, pra selar! Agora! Vai, neguinho! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Escurinho dá um grito. Apaga a luz. Quem gosta de beijar no escurinho dá um grito. Apaga a luz. Quem gosta de fazer amor no escurinho dá um grito. Apaga a luz. Escurinho, escurinho, apaga escurinho, luz. Escurinho. Apaga a luz. Prepara pra acender. Apaga a luz. Baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho, baixinho. Escurinho bem baixinho. Escurinho bem baixinho. Acende, Rui. Agora vai pagar. 28 do Tauá. Esse pop é uma loucura, meu irmão. Você não vou lembrar, você é página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tauá, eu vou ficar. Agora vai pegar. Vem sofrer. Davidson. Davidson. Davidson. Hoje eu vou dar-lhe a tapinha, tapinha no céu, tapinha no céu, tapinha no céu, tapinha no céu, tapinha no céu, tapinha no céu, tapinha no céu, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Agora! Obrigado por todo o carinho, os nossos intrusos também. Mandando ver aqui no ladinho, alô, meus intrusos. Bonizinho, Ricardo e toda a galera. Me tratava mal, me traía e eu dizendo a todos da minha mãe. Vai, vai, vai. Com a gente, valeu! Eu sou melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento dominicano! Ele tá na área! Bora, Leleco! Nosso sossego, mas acho que era pouco. David Souza, nosso francês! Ele é sua primeira dama! Laís, alô, Emerson! Saveiro, Branca de Neve! Obrigado, meu amigo Paulo do Golf! Anão de Marituba! Meu amigo Quiabo! Alô, Bruninho! E de você não quero lembrar. Lata as suas roupas e o que quiser, porque não vai doer. Dou a volta por cima, sou melhor que você. Bora que é pressão! Bora que é pressão! Bora que é pressão! Bora que é pressão! Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. DJ Joca do Adriana Solo, joga! 14, no 14, no 14, no 14. Vai, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock. Pega, meu irmão, o negão chegou agora, é o homem dos fogos do pop! Figurar, eita, negão! Porquinho da Branca de Neve, ele e companhia do Cris. A Saveiro atrevida, garoto. Hoje eu tô de rock, hoje eu tô de rock, ninguém vai me segurar. Bora, bora, bora, negão. Bora, negão. Bora, negão. Bora. Alô, Marquinho, não te faz de doido senão o pau te acha hoje, meu irmão. Vai. Não adivinha, não adivinha, meu maestro vai pra cima. Não adivinha, meu maestro vai pra cima. Não adivinha, meu maestro vai pra cima. DJ Davidson. Louca, vou chamando suas amigas. Vai, fica rapidona, vai, fica rapidona, vai, fica rapidona, fica rapidona, vai, fica rapidona, fica rapidona. Alô, meu amigo Brinco de Marituba, toda a galera também aí. Um grande abraço aqui do Kleber Promoções. E a família Vida Louca, de Capaninha Bem Peso. O Chico, Giovanna, Lala, Renildo, Raul e o Erivan aqui no povo. Bora, meu apoio. Paparazzo, parceria com a MM Produções, registrando tudo. com a gente, obrigado, viu, Bruninho? Você, o Giovanni, DJ Gilberto. Também estão aqui no pop. Recepciona com muito carinho em sua residência. Valeu, meu NASA! Valeu pelo carinho de sempre! Meu amigo Bruno Design também daí com a gente. Minha amiga Bruna Braga. Obrigado pelo carinho. Vai pegando, vai pegando, vai pegando. Sheila, futura pedagoga de Capanema. Evelyn Nascimento. Choptel de Cabanê. Galera da massa de Dauari. Bora, meus intrusos! Vaiando, piando, piando, piando, piando, piando, piando, piando, piando, piando, piando, equipe popular. Teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta, teta. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra sola, pra sola, pra sola. Que periquita, periquita. Equipe GDB, lá de Vila Fátima, o Everton, o Valzinho, o Rodriguinho, da NET também, tá com a gente, tá com a gente. Joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu, joga a mão pro céu. Céu, céu, céu, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. É o pop arrebentando. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Bora, Roberto. Pegando como animales. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo, tu cadera es la mía. DJ Gilberto, obrigado, ele e companhia. O Giovanni também. Alô, Bruninho. Si te dan ganas de bailar, pues dale. Pop Song. Davidson, un maestro. Sigue bailando, ¿qué pasó? Pop Song. Si te dan ganas de bailar frente a ti. Todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando que pa' ¡Aló, João Caetano! Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando. Vamos a un bicho da festa da Branca de Neve. Sé que está mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. E aí, papai? Pra sentar, pra sentar, pra sentar. Bora, maestro! Olha, maestro! O nosso amigo parceiro Bruninho do aparelho já confirmando. Domingo que vem, meu irmão! Dia 3, o Cílio de Augusto Corrêa! Ele vai estar com a gente lá, Bruninho do aparelho. Bora, Bruninho, pra cima, Ninho! Dá-lhe, maestro! Vai ser pressão, Josimar! Que no ele pra confesso tu tem moral. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Vinha aqui na favela. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. A Sabrina, a esposa do Marquinho da Branca de Neve, tá com a gente também. Alô, Sabrina! Boquinha do Família Corinthians, pá! De Capanema, meu amigo Magrão, Andréia, o Rodrigo, esposa, Leice, amigos, aqui no Pop. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do broco e o broco suave, todo sorridente. E olha o gordo, tinha um pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. E a família rock doido aqui no porque... E faz a garra do águia, e faz a garra do águia, e faz a garra do águia, pega sua presa e dá-lhe a picada. E louco tio, mete suas bicadas, passa. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Dá-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada. Era isso que vocês queriam? Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia, ele tá furioso. Agora senti a pressão da bicada. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não. Alô, anão de Marituba. Pop é só pressão. Bora, que amo. Porque no pop é só pressão. E o meu amigo Paulo no gol. Juninho vem voando, o Elson na pressão. Nandinho tá chegando, é o pop em ação. Dá cerveja aí. O Charles, o Evandro, o Henrique Silva, de Capanema. Bença faz um boom. Ela falou pra sua mãe que ia ficar em casa. Pulou a janela pra ir pro ninho do águia. Tão fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca. Boninho da família Bá. Viu? Fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia. Assim meu pop, assim meu pop, assim meu pop. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E agora? E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa ela, mãe. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Dia 16 de dezembro, primeiro baile da saudade dos amigos da vila. Dos Neves com o som do Mega. E quando assar? Avisa ela, pode. Pop som. Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando. Pop som! Pode me olhar, apaga a luz. Arrasta povo pop som. O águia da Amazônia. Inspira pra despertar inveja. É bom. Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Se não gosta, senta e chora. Vai sair de casa pra causar. Cheguei chegando, bagunçando. Vai ser bom demais. Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, Falciane conspira pra despertar inveja alheia. Eu tenho. E agora? Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Alô, gente, Marituba. Se não gosta, bora, vai, chora. Vai sair de casa pra bagulho ficou sério. Então escuta o que eu vou te falar. Esse é o DJ Davidson, tem que respeitar. Aqui, ó. Ô, Nizinho, Ricardo, todos os nossos intrusos aqui hoje, realmente é no setor, o nosso Bob Soga da Amazônia. E claro, a gente quer agradecer de coração a receptividade, o carinho de toda a família intrusos do Pop, claro. E o bagulho doido, maestro! Tenta rabetânia, ó, fica rabetuda, vai, fica rabetânia, ó. Vai, fica rabetânia, ó, fica rabetânia. Menina louca, vou chamando suas amigas. Vai, fica rabetânia, ó, fica rabetuda. Vai, fica rabetânia, ó, fica rabetuda. Vai, fica rabetânia, ó. Obrigado também, o Citônio. Ele que tá comemorando seu aniversário junto com sua família Guimarães aqui no Pop. Obrigado, meu Citônio. É a Maurício. Do you dirt? They'll have you suicidal, suicidal when they say it's over. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga, eu mas agora é eu e você, eu e você. Esquece. Ficha, papai. E se vai com tudo aqui pra cama. Pra cima, maestro. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê. Olha os mascarados também! Já estão no circuito com a gente, alô, meus mascarados, o Marco! Por isso que me ama, amor. Sou esse cara. Inclusive, essa música é a cara do anão de Marituba. Um pouco ciumento, sabe por quê? Bacana, né? Mas você sabe que eu sou é foda na cama. Ele dorme pra caramba. Sou esse cara que você chama. O Águia da Amazônia. Um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manha. Que mistério cê tem? Eu arrumei a mala mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. E a nossa amiga Letícia, direto de Belém. Você fez de Gibraltar, o Arico Pop. Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Juntinho com o Pop lá no Réveillon em Bacuri. Caçadores do Black do quilômetro 2, valeu. Alô, meus intrusos. Registrado. registrando tudo desde ontem. Valeu, meu Madison! Obrigado, garoto! Também o nosso amigo Zé Produções, o nosso parceiro Maico, alô Tchelo, alô DJ Nilson, lá de Jacarequara, garoto daqui. Da vida nessa noite, bota as mãozinhas pra cima aí, só quem tá solteiro, quem é sincero, quem tá apaixonado, quem tá afim de beijar na boca, bota as mãozinhas pra cima, aproveita o momento que eu vou tocar essa aqui pra você se agarrar e beijar, pode ser? Então toma, então toma, então toma. DJ Gilberto, galera do Arraial, Arlete, Gabi, Dani. Se uma canção me lembrar, pra que o CD não ouça mais. Se um perfume me recordar, troque de marca. Não. E a mãozinha pra cima, pro lado e pro outro, vai. Quem me trocou por um outro alguém, substituir. É o que te convém. Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade. Louca de saudade. O coração vai me desejar e te deixar louca de saudade. Louca de saudade. Eu quero ver então se vai poder trocar de coração. Já, maestro. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade e a culpa foi minha. É no tempo que a gente jogava Super Nintendo, a gente sabia o bug, né, maestro? Sabe quem tá aqui com a gente, meu parceiro Silvaninho? Lá de Minas Selva, inclusive, lançou hoje a nova carreta suculenta, meu irmão. Tamo junto, meu Silvaninho, é nóis. No claro e no escuro, fechado sempre, é porção. Nunca vai casar, e o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Nessa cidade. E o João das Estrelas, que tá torcendo pro nosso Bragantino chegar aí no Parazão. Bora, garoto! Infelizmente, as pessoas. Marrone, Zena, Fernando, Valdicão! Família Rock Doido de Chauarinho. Alô, Blake! Ainda comemorando o seu aniversário aqui no som que lhe dá valor. Meu amigo Maurício também tá aqui com a gente. Já se faz de dois. Alô, Maurício! Eita, saudade! Tá vizinho popular. Bora, Paulo do Golfe! Alô, Thiago! 5 dias, 1 hora, 10 minutos que eu não te vejo. Rapaz, o Maurício mesmo acidentado, mas ele veio. O relógio. Essa semana é muito pop na tua cabeça, viu, Maurício? Todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei. Até que ponto eu vou aguentar? Eu tô ficando louco só de imaginar. E agora? Pensou, o ar-condicionado no 15 a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? E já pensou, o ar-condicionado no 15 a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Sem você parece um ano. Pega saúde. Alô, Marquinho. O Águia da Amazônia. Já pensou tudo isso? Então corre pra cá, vem. Isso não pode esquecer também nossa presença do nosso grande amigo Anão de Marituba. Ele, seu grande único e eterno amor. Paralelo, nosso amigo Quiaba Bruninha. Alô, Paulo do Golfe! Ele é a primeira dama, bora, Paulinho! O seu juízo já são 4 da manhã. Alô, Júlio César! Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Aqui tá bom, mas as paredes... Boris, Dinho, Samir, o Ailton do Grau. Já que não é mal. E agora? Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja. Obrigado por todo o carinho. Meu grande parceiro, Matheus Amaral. Tá aqui no ladinho com a gente. Alô, Matheus. Olha o meu amigo Magrão. Do Corinthians Bar. Ele e toda a família. Banda 007. Deixa o mundo saber, baby, como você é. Jogando Celta. DJ Gilberto, bora, Bruninho do aparelho. Resolve depois, né? Joca do Adriana Sou. Porque quando você desce a lua... E o Mortadela com os copos personalizados da empresa Pop. Amém, tem os copos aí dos times preferidos da galera. Pra você. CD ao vivo da festa de hoje. Já ali na House Mix disponível pra galera. Ei, maestro! E agora fala que me ama. Agora que não tem mais nada. Diz. Diz que morre de amor. William, Vitor, Rian, Júnior, Kevinho, Raimundinho, Vitor Pobre, Tássio, o Samir e toda a galera de Itauari. Nosso amigo, Bruninho do aparelho tá aqui. Alô, Bruninho! Lá de Capanema, um abraço pra você. Os nossos intrusos. Alô, Ricardo, Ronezinho. O nosso parceiro Marcos, alô! Vai saber que um dia eu bebi asas. O homem do Curió tá aí, né? Como dizer que não? Tá aí, tá? E nunca me fez nada. E aí, bora pro rolo. Alô, Denis! Alô, Júnior! Representando a família! SL! É homenagem aí ao eterno Nego Bala, Vitória! Grande Nego Bala! Que foi embora e volta tão tranquila. Depois que já não tem mais amor. A Evelyn! Sim, você. Aqui com a gente, alô, Evelyn! O mais frio, meu inverno. parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora, Maxon, e agora? E agora? E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. WM, produção. Diz que morre de amor por mim. E agora? E a galera da WM Produções também com a gente registrando tudo. Essa galera que vai dar juntinho com o Pop lá no Réveillon de Pacuri. Vai ser bom demais, vai ser bom demais. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. Japonesa. Vida sem solteiro. Gente, Marituba. Você adiantou alguma coisa. E o Maico? Era livre passageiro. David Souza. Beijar. Nosso francês também. Tá aqui com a gente. Alô, David. Beijos que não tem gosto de beijo. Caio Silva. A Força Aérea Brasileira também. Laysa Moraes. Alô, Emerson da Sabeira, Branca de Neve. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa jogada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você tanto espera? Eu era, aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto. Bora, Ronizinho! Eu era. Voz que apaixona. E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. Meu amigo e parceiro Silvaninho, se prepara que o nosso Réveillon é lá no Bacuri, viu, meu irmão? É Pop Som, é nós. E se for pouco resultado, Pop Som. Os estados ainda contam mar. Será que agora dá? E aí? E aí? O Águia da Amazônia. Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Falta alguma coisa pra você, Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Eu tô em cada luz de São Paulo acender. Nosso amigo Paulo de Tarso também da Guinada. Zeros. Marcando presença no som que ele dá valor. O Águia da Amazônia. Tenta somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom, me diz. Se falta alguma coisa pra você. Quer que eu faça chover pra poder contar os pingos da chuva e ver que cada gota é um te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Quer que eu faça. Olá, amigo Igor. Pra o Bragantino. Tá curtindo o Pop hoje comemorando o acesso do Bragantino. Cada gota é um te amo. Valeu, Igor. Você, depois de tudo, sai na. Bora, gente, Maritu. Eu tô em cada luz de São Paulo acender. Aquele bregaço, meu DJ. Bato um gosto de fruta que minha boca. Breguinha, bregão e bregaço. Ah, meu tempo de jacutinga na pedreira, minha mãe. E a carretinha suculenta Prime Silvania, alô Ramon. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Quero outra vez contigo deitar na tua cama. Agora te ver sorrindo pra dançar, vai! E me amar. Mas é legal demais fazer amor contigo. Muito legal. Mas é legal demais fazer amor contigo. Breguinha, bregão, bregaço. Mas é legal demais fazer. Inclusive, macho, o nosso amigo Silvaninho da carreta. Legal. Suculenta. Fazer amor contigo. Você nem queira saber, viu? O homem dos transportes, o homem dos carros. Carros top aqui da região. Tu quer Corolla, tu quer Civic, tu quer o quê? Fala com nós. Bora pra cima então. Bato um gosto de fruta que deixaste na minha boca. Falou, Matheus, seu Marão! Eu gostei. Valeu, meu brother! Beijo, cheio de desejo, me sente tão envolvente no teu corpo quente. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Eu quero. Quero outra vez contigo deitar na tua cama. Acorda te ver sorrindo. Quisera que me amar. Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Meus intrusos, meu irmão, tão gostando e mais um bom. Vou dançar contigo. Mari, afalgar da CR, chão. As musas do rock. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segura, segura, segura. Segura e forte a minha mão. Alô, Marcão da Saveiro, Brega de Neve. Olha, aguarde que em breve tem a nossa carreta suculenta lançando aqui no Barro Lapapo, meu irmão. Para nós, o sol está nascendo. E o... Essa é a música do parceiro Gente Marituba. Almirante Barroso estão aberto para nós. E aí, Marquinhos, sentiu a suculenta, né, Marquinhos? Vamos nos encontrar. Já já vou tomar uma contigo, garoto. Uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera, libera. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. E a família Rock Doido? Que... Valeu, família Rock Doido! E é tão bonita, mas assim. Aplica. O que é que você quer dizer dizendo que é tão bonita? João Paulo e toda a galera do Bacuri! Galera que vai estar promocionando aí o Réveillon pra galera em Bacuri, vai ser bom demais, João Paulo! E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Davidson. Meu amor, olha o Ronizinho, já tá com o CD dele, mano! Estocamento em uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. E vai descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, sem parar. Ela põe a mão na cinturinha e vai girando, girando, girando, girando, girando, sem dançar. Esse meu brega é carimbó, carimbó. Esse meu brega é carimbó, carimbó. Esse meu brega é carimbó, esse meu brega é carimbó, carimbó. Esse meu brega é carimbó. Vai descendo, descendo, descendo, sem parar. Ela põe a mão na cinturinha e vai girando, girando, girando. Como que Marques vem? Esse meu brega é carimbó. O Águia da Amazônia. É bom! Esse meu brega é carimbó. Bora, Paulo do Golfe! Esse meu brega é carimbó. Alô, Quiabo! Esse meu brega é carimbó. Valeu, meu grande amigo Quiabo! Aqui com a gente, meu irmão. Alô, anão de Marituba, estão onde? Aqui no Pop Som. Essa eu me lembrei do saudoso Simãozinho, meu irmão. E aí, Josimar? Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo. Segura, Roberto Portela, meu parceiro. Esse meu brega é carimbó. Esse meu brega é carimbó. Esse meu, esse meu, esse. Pop Som, luz, cores e um verdadeiro show. Um espetáculo como você nunca viu antes. Pop Som. O Arrasta Povo. Hoje eu tenho certeza. Vou pra cima da mesa. Me segura que eu caio no chão. Tá doendo demais esse meu coração. Assim então, Arivaldo. É que a saudade hoje veio de galera. E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tá facinho de eu fazer uma besteira. Tem um litro e um copo vazio e o celular dando bobeira. Ninguém, chora não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço e bebo de gude, gude. Faz uma coisa, se eu ligar da merda. Eita, Gleison. Matheus Amaral. Ninguém é de ferro, não paga imposto e nem faz mal pra saúde. E o Cleve, e o Cleve, e o Cleve. Alma lado de umas equipes, de uma das equipes que mais apoiou essa festa. Os intrusos. Tá doido, né? Bora, negão! Negão não tem jeito. O negão é pop desde muito tempo. Pop som. Serginho, é não, Serginho! Porra, vai! Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber. E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr. Safoneiro, puxa o fole que o vaqueiro quer dançar. Até o dia clarear. Sucesso! Toca! Que eu tô levando é de caixa. Vale, Gustavo Escobar. Valeu, hein? Na vaquejada vai rolar um de madeira. O paredão da moça flor na pista, vai. Olha aqui o litro de uísque que eu tô levando é de caixa. Assim da cachoeira na boca da mulherada. Hoje na vaquejada vai rolar um de madeira. Paredão, maninho, Matos, prepara meu vaqueiro. Vai, bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber. E bota a cela no cavalo que o cavalo recorrer. Safaneiro, puxa o fole que o vaqueiro quer dançar. Até o dia clarear. Bora, Paulo Mendes. Alô, Bombom. Olha que o litro de uísque que eu tô levando é de caixa. Sem na cachoeira na boca da mulherada. Hoje na vaquejada. Eita, mais, tá demais, meu irmão. Bora, pistola, bora, do vaqueiro. Olha que o litro de uísque pra gravar. Levando é de caixa. Sem na cachoeira. Olha as amigas do Face do Madison, viu, Jadson? Carla Carvalho e Alane Costa. Bata bebê. Cela no cavalo que o vaqueiro quer correr. É porra! Rasga a porra desse grave do paredão. Vai, cara! Desce, desce, desce, desce. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Até Felipe! Sobe! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Paraty do amor. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Falou, meu amigo Marquinho! Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Pega um sobe e desce na área também, não tem jeito. O DJ também dá pra. Vem quando parar aqui. Tá danada, joga na toca a corneta. Sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Louco, filho. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Reinazinho, Roxon, obrigado, Reinazinho. Bora, Marquinho. Já saberam, Branca de Neve, garoto. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Andrade da Londres. Ué, ué, ué, ué, ué, do meu coração. Vem, vem, vem, vem, Felipe. E solteiro sim, sozinho nunca. Solteiro sim, sozinho nunca. Vamos beber cachaça, que o amor machuca. Vamos beber cachaça, que o amor machuca. Solteiro sim, sozinho nunca. Solteiro sim, sozinho nunca. Vamos beber cachaça, que o amor machuca. Vamos beber cachaça que o amor machuca. Fala que hoje é dia de deixar o juízo em casa. E só pega segunda-feira, sexta, sábado e domingo. Essa bebedeira, eu vou cair na bagaceira. Eira, eira, eira, eu vou cair na bagaceira. Eira, eira, eira, eu vou cair. Era, era, era, eu vou cair na vaga. Já tô liberado e pronto pra fazer besteira. Solteiro sim, sozinho nunca. Solteiro sim, sozinho nunca. Coxinho, Mari Ricardinho, equipe bate forte de Capanema aqui no povo. Quem me disse isso uma vez foi o Léo, Léo do Pida. Olha, Maurício, se faz de novo. Alô, gente, Maritru. Olha, R10, passa a fita, meu filho. É forró. Toma, toma, toma. China, seu reis. Vou mais com a escala do momento. O Águia Pop Pop Som Pop Som. A onda é Pop Som. Uma surra de swing pra tocar. Você está no melhor. Toma, toma, toma, só gostosa, né? Toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, só gostosa. Daquele jeitinho de a mulherada gosta, né? Toma, toma, só gostosa, né? Toma. Obrigado com todo carinho, meu parceiro Henrique do Voyage. Toma. Saúde, amigo do Marquinhos. Gentil da Brinca de Neve. É amigo do Marquinhos, amigo nosso mesmo. Toma. Valeu, Henrique. Toma. Toma. O avião chegou. O avião que tá mandando. Ronizinho, Ronizinho. Aquele jeitinho. Os intrusos. Eu quero ver você. Sem vergonha até o chão. Uma surra de swing. É o Xandinho que tá mandando. Pra gostou da. Que a mulherada. Vamos lá, família! Você, quero ver você. Uma surra de swing pra tocar no paredão. Olha aqui, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, essa gostosa. E a nossa galera! A do Bacuri, estamos ali com a gente! Dia 31 tem pop e som no Bacuri! Toma, toma, toma, toma, essa gostosa. Olha aqui, toma, toma, toma, essa gostosa. E a galera vai dançar até amanhecer, meu irmão. Olha aquele jeitinho que a mulherada gosta. Opção chegando por lá com muitas novidades, hein? Vai preparando tudo por lá, galera do Bacuri.